Eu fiz castelos de amores com jardins encantados, cadarias de flores, esperando você que um dia me prometeu que seria só meu. Você não veio, porém, e o meu castelo de sonho, feito com lindas cores, caiu por terra, é pó. Por sua causa somente meu coração vive só. Ah, aquele que a gente quer nos deixa sempre chorando, tomando do nosso amor. Namora outra mulher e vive alegre cantando, fazendo pouco da dor. Quem sempre ama demais, possui castelos dourados na sua imaginação. Mas vê com pronto viagem que tudo fica arrasado no vendaval da ilusão, no vendaval da ilusão. Eu fiz castelos de amores com jardins encantados, casarias de flores, esperando você que um dia me prometeu que seria só meu. Você não veio, porém, e o meu castelo de sonhos, feito com lindas cores, caiu por terra, é pó. Por sua causa somente meu coração vive só. Ah, aquele que a gente quer nos deixa sempre chorando, zombando do nosso amor. Namora outra mulher e vive alegre cantando, fazendo pouco da dor. Quem sempre ama demais, possui castelos dourados na sua imaginação. Mas vê com pronto viagem que tudo fica arrasado no vendaval da ilusão.